Um acordo firmado entre a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Juiz de Fora e o município da Zona da Mata irá melhorar o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de várias doenças. O acordo determina que o município contrate agentes de combate a endemias em número suficiente para vistoriar os imóveis da cidade. A prefeitura também deverá realizar ações educativas junto à população para diminuir a infestação do mosquito na cidade. O promotor de justiça de defesa da saúde de Juiz de Fora, Jorge Tobias de Souza, dá mais detalhes sobre o caso. O inquérito já estava em andamento há muito tempo, sendo que em 2016, em 4 de agosto de 2016, foi ajuizada a ação. E nessa ação, ela se baseou principalmente no fato de que foram feitos diversos levantamentos pelo Estado, e se concluiu, com base nos próprios dados fornecidos pelo município, que 11,82% dos imóveis eram visitados pelos agentes de combate a endemias. No primeiro ciclo, 11,82%, no segundo ciclo de tratamento, isso com parâmetro do ano de 2016, 12,10%, no terceiro ciclo de tratamento focal, 6,81%. Isso fez com que o Ministério Público, a Provigésima Promotoria de Justiça, com o apoio da Coordenadoria Regional de Promotoria de Justiça da Saúde, da macro-região Sudeste, ajuizasse essa ação e pedisse que fossem adotadas providências por parte do Poder Judiciário para garantir que 100% dos imóveis fossem visitados ou, pelo menos, cumprisse o mínimo de 80% de visitação dos imóveis localizados na área territorial. O ideal é 100%, mas é possível que seja pelo menos cumprido 80%. Essa ação foi ajuizada. Logo no início da ação, nós fizemos um acordo em que o município se comprometeu a cumprir esses patamares. Jorge Tobias explica que o Ministério da Saúde arca com 95% dos salários dos agentes concursados. Para atingir o número de 221 agentes, antes do final do processo seletivo, Jorge Tobias afirma que o município deverá contratar agentes temporários. Atualmente, existe apenas 160 agentes de combate a endemias em campo, quando necessário seriam 221 agentes. O que fez com que fosse feita uma audiência, que foi realizada no dia 21 de janeiro de 2020, em que o município novamente se comprometeu a cumprir uma série de cláusulas, mas não fez um acordo em relação à contratação temporária de agentes para atingir esse patamar de 221 agentes de combate à endemia. Por entender que eles não deveriam fazer a contratação, eles vão abrir o concurso público, mas não deveriam fazer a contratação temporária por vedação da legislação federal. O que, na realidade, não condiz com o que é previsto. Porque a legislação federal que trata disso, o decreto 8.474, 22 de junho de 2015, ele trata apenas da assistência financeira complementar da União. Até porque não poderia um decreto federal acabar com a autonomia financeira e a autonomia legislativa que o próprio município tem. O município, ele tem autonomia legislativa para legislar tanto em relação aos seus problemas locais, à sua situação de interesse local, as suas matérias de interesse local, como suplementar a própria legislação federal naquilo que a legislação federal não prevê. Ora, se a normatização que tem federal, ela estabelece que esses 95% serão pagos apenas para os agentes contratados, isso não impede, por concurso público, isso não impede que o município complemente esse número de agentes através de concurso simplificado para de forma temporária, até que o concurso público seja realizado. E foi com base nisso que, na audiência, o Ministério Público de Minas Gerais, através da 20ª Promotoria de Justiça e da Coordenadoria da Promotoria de Justiça da Saúde da Macro-Região Sudeste, entraram com pedido para que essa diferença do número de agentes fosse feito através de contratação temporária. Ela fosse complementar através de contratação temporária até o final da realização, até a complementação da realização do concurso pelo município. E estamos aguardando a decisão do juiz quanto a isso. O juiz vai analisar esse pedido, que foi a única questão que não ficou ajustada através de acordo. O promotor de justiça fala sobre a situação atual do combate ao mosquito em Juiz de Fora. O grande problema ainda é o número de imóveis que são visitados. O percentual ainda é bem inferior aos 80%. Para você ter uma ideia, 14,62% no primeiro ciclo, isso já em 2019, no segundo, 16,48%, 44% no terceiro ciclo, 17,06%, no quarto, 18,40%, no quinto, 14,04%, e no sexto, 13,36%, ou seja, só o percentual de imóveis visitados considerando a linha base de imóveis existente na área urbana. Isso é bem inferior aos 80% mínimos que deve ser visitado pelos agentes de combate à endemia. A consequência que isso traz para a população é que não está sendo feito de forma eficiente um combate ao mosquito Aedes aegypti, porque não há um número de visitações condizente com o trabalho que deve ser feito para evitar a proliferação do mosquito. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.